atenção, Kranzebeck. É o top de 4, já vai. Já vai. Numa distribuição Fox Filmes do Brasil, quando o pequeno Juarez Smith descobriu o poder da música nas ruas do Bronx, nasceu um herói. Baixo Frente Soco apresenta Disco Ninja. Versão brasileira Gota Mágica São Paulo. De jogos e diversão, começando a sua penúltima edição. Como eu disse anteriormente, faltou um lado do feminino aí nessa cantoria. Eu sou o Milato e na edição de hoje vamos falar de jogos para levar para o fim do mundo. Sentado no meu colo está o Senhor da Eternidade. Eu tenho uma dúvida. Tipo, o mundo vai acabar. Como é que a gente vai levar uma parada pro fim do mundo se a gente vai morrer? Boa pergunta. Está aqui também o Daigo. É, essa buceta aí, é. Sério, o Daigo só sai maldade da voz dele, cara. Ele ruminou uma resposta, né, cara? Exatamente. O nosso psicólogo que mais entende de computador do mundo, Solid. Cara, eu só espero que depois que o mundo acabar, a internet continue funcionando. Menos a Local Web? Não, a Local Web já não funciona hoje, cara. É, tem razão. Bom. Olha. E ele que só aparece aqui em ocasiões muito especiais como Carnaval. O fim do mundo, que seja o fim do mundo, Hugo Gustavo. Se esse mundo não acabar em dia 21 agora, não acaba nunca mais. É verdade, uhum. Sobrevivemos a muitos fins do mundo. E também o Killer Asus, que é uma vadia que está atrasada e não chegou ainda. Nós vamos levar jogos pro fim do mundo, porque nós ainda temos uma semana, então dá tempo de jogar alguma coisinha ainda, e pode ser que essa porra não acabe de uma vez só. São jogos pra jogar antes do mundo acabar, ou são jogos pra você levar pro fim do mundo, porque é diferente. É diferente. Porque o fim do mundo pode não ser uma coisa de uma vez só, isso pode ser um processo contínuo. Você tá falando, então peraí, vamos deixar claro aqui. São jogos para levar para um possível futuro pós-apocalíptico em que a maior parte do mundo foi destruído e apenas poucos sobreviventes restam, com pouco alimento, quase nenhum sol e apenas um computador pra você jogar seus jogos. Tá. Exatamente. É a Arca de Noé dos jogos. Tudo já bem. Temos um título para o podcast. Depois dos e-mails. Eternidade, vamos à leitura de e-mails do Baixo Frente Soco, referente ao episódio 116 sobre Castlevania, o jogo que você não jogou, e em função disso você... Peraí, eu joguei o último, que é o mais importante, certo? É verdade, o mais importante, não sei, mas foi muito comentado esse último, entre todos os outros, pessoal aí meio preconceituoso com o Lords of Shadow. E então, o New Conquer mandou um e-mail aqui pra gente ainda referente a episódio 16. Peraí, New Conquer não, é Neo Conquer. Tá bom, o Neo Conquer mandou ele mandou um e-mail pra gente ainda referente a episódios anteriores. Ele falou que no episódio 113, onde revisitamos o Sonic, esse foi o cast em que o ninja gay inimigo se realizou. Diz que ele soltou gritinhos, falou com muito mais animação. É isso mesmo, falou de, né, coisa azul e roliça. Exatamente. O grande famoso anima gamer, cara, o grande brother aí da galera, tem 18 anos e é pseudo entendedor de entendedores. Eu não sei se ele escreveu entendedor com I intencionalmente ou não. Pois é, não sei, vamos saber, né? Fala galera do Chicotinho Místico, muito usado para sodomizar vampiros com desejos obscuros. Interessante. Faltou falarem sobre Castlevania Bloodlines do Mega e falarem de Onimusha. O que Onimusha tem a ver com Castlevania? Que mole pergunte. Pois é, não, ele quer que falemos de Onimusha no futuro. Falem de Onimusha no futuro, no futuro próximo. Entendi. Quem sabe? Não related. Todos os jogos de Onimusha. Eu só joguei um. Taurus, gostei muito. Não é Taurus. Você me corrigiu. Taurus ponto. Gostei muito do cast sobre esportes, um dos melhores dos últimos tempos. Pra mim, o que define se alguma atividade é ou não um esporte, um e-sport, é o mesmo método que é utilizado para definir se algo é arte ou não. Os interesses de algum grupo ou opinião de algum pirocudo na área. Pouco importando se a atividade está sendo praticada de forma profissional ou amadora. É uma boa forma de ver as coisas, né? Boa definição. Eu reparei que você tá nerfando mais os e-mails, cara. cara, porque a gente tá recebendo mais e-mails, é isso? É verdade. Entendi. Fala seus funkeiros, aqui é o Face do Estou Jogando. Facebook, Faceless Void. É, os minutos iniciais de Secret of the Night estão mencionados no Extra Credit. O que é Extra Credit? É um videocast de... sobre jogos, né? E aí, jogos? É meio acadêmicozinho, assim, o cara... Pô, legal, eu gosto de jogos. Legal, eu gosto de jogos. É lá do Penny Arcade, que tem um site com... Ah, eu tô ligado. Como sendo um bom início de jogo baseado em mecânica. Pô, e se formos analisar... Analisar é com S ou com Z, cara? Eu, sempre que eu leio analisar, eu penso em botar cu na parada, tá ligado? Entendi, analisar é com S. Ah, tá, então é por isso que... Então analisar com Z seria, então, analisar de botar cu mesmo, tá? Sei, não sei. Aí você perguntou pro Face, ele que escreveu analisar com Z. Então, Face, se formos botar o Anos, ele nos entrega. Luta com o chefão, Richter contra o Drácula. Iniciamos com o Alucard super forte e perdemos tudo na morte. Cara, isso é padrão, né? É, tinha até o segundo... Se o Sora estivesse aqui, ele ia contar toda a história do herói grego lá que... Tem todos uns nomes aí. Ah, o Kratos no God of War, que tem isso também? É, o Kratos. Aí, vai, o cara é todo fodão, aí toma porrada e vira um bosta, aí tem que passar tudo de novo. Só que no caso do Kratos não faz sentido, né? Porque ele continua sendo escroto e não aprende nada. Mas enfim. Iniciamos com a Alucard super forte e perdemos tudo na morte. Só que aí, até perdermos tudo, já vimos que o jogo tem a nos oferecer. E agora queremos tudo que perdemos de volta. Fica o link do Extra Credit. Link está aí na postagem. Você vai botar o link do Extra Credit ou você vai enfiar no cu o link do Extra Credit? Eu vou enfiar no seu cu. Seu cu é meu. Ótimo. É, Devil Boy, o último Castlevania Lords of Shadow, eu nunca tive vontade de jogar até o dia que saiu o trailer da continuação. Pra mim, o Demon Souls passou muito mais do espírito de Castlevania no estilo 3D do que esse novo. De fato, Lords of Shadow é bastante criticado por uns, mas ainda continuo acreditando naquilo que citamos no próprio episódio, né? É a forma de se fazer jogo desse estilo hoje em dia, não se pode muito disso. Que é um lixo, mas tudo bem. É, a vida às vezes é um lixo. Então, é meio que do Caipira Mestre, grande Caipira Mestre, o cara é veterano lá, ele é o bolado. Veterano. Ele é do legcast.com.br. E aí, galera do baixo, frente e soco. Eu gostei do episódio de Castlevania, porém, eu achei ele bem superficial. Ai, seus merdas, cara. Porque faltou o Senhor da Eternidade aí, né, cara? O Senhor da Eternidade tá recheio a parada, entendeu? Ele que faz os comentários distantes, entendeu? Isso, entendi. Não tem conteúdo sem Senhor da Eternidade. Falando apenas dos melhores jogos e dos mais famosos. Olha lá, seus bostas, cara. É fanboy, né? Esquecendo dos que não foram tão bons assim e aqueles esquecidos. A gente esqueceu dos esquecidos, tá certo? Pois é. É justo, eu acho. Curiosidades com a morte definitiva do Drácula na virada do milênio foram deixadas de lado. Cara, o Drácula nunca morre definitivamente. Pois é. Teria ficado melhor. Por exemplo, uma parte do cast do caralho. Se tivesse uma parte no cast que vocês recomendassem um jogo de cada era que a série teve. Eu recomendaria Rondo of Blood, da era Macho Man, e Order of Ecclesia, da era Metroidvania. Caralho, eu cheguei a conclusão. A partir desse comentário, eu não ouvi o podcast, mas a partir desse comentário eu acabei de entender que eu não entendo porra nenhuma de Castlevania. É, e caralho, tem eras diferentes do Castlevania, é isso mesmo? É, pra cada fanboy tem uma coisa diferente, né? Puta que pariu, cara. Vão dar o cu aí todo mundo que gosta de Castlevania, né? Sobre o Twitch TV, minha sugestão é que vocês enrolem menos com o sorteio. Tá, isso aí é solid. Na última transmissão, vocês ficaram falando que o pessoal era interesseiro pra sair depois de chutear e acabou. Óbvio, pô. Não vou ficar ali de otário. É, óbvio, né? Porém, ele só terminou depois da meia-noite. Acho que a intenção do canal de streaming é que as pessoas vejam a galera jogar. Então seria melhor começar mais cedo o sorteio ou só fazer no final do streaming. É porque o Solid, ele é babaca e ele gosta de fingir que ele é ocupado, tá ligado? Aí ele só não trabalha, não faz porra nenhuma da vida, mas ele só entra às 10 horas da noite aí pra streamar, porque ele fica batendo punheta, entendeu? Ao longo do dia. Isso. Mas eu vou dar expor nele, daí falar com o resto da galera também, ver se alguém mais extrema aí. Então o Senhor da Eternidade vai esporrar no Solid. Amigos do BFS, aqui é o Tristan, do blog Museu dos Games. E muito da introdução do podcast, ao ver que o Richter usa o mesmo toque de celular que eu uso, a musiquinha do Mega Man. No cast, vocês falaram sobre vários jogos, mas pelo visto ficaram com medo do programa ficar grande demais, e resumiram muito, faltando um monte de informações relevantes, como por exemplo o fato de um dos eventos mais importantes da cronologia, a famosa Batalha de 99, não ter sido retratada em mídia alguma, pelo menos por enquanto. Aguardem. Bom, se não foi retratada em mídia alguma, né, qual é a relevância dessa porra? É, outra coisa, os jogos Area of Sorrow e Dawn of Sorrow de DS, GBA e DS respectivamente, são canônicos sim, inclusive encerram a cronologia clássica, mostrando a redenção de Drácula. Spoiler. Na minha opinião, o Rei dos Vampiros... Vou dar uma dica aí pro... Como é que é o nome dele? Tristan do Museu 1 dos Games. Vou dar uma dica pra ele. Quando ele for mandar spoiler, avisa o spoiler antes de mandar o spoiler, tá ligado? Não, mas o spoiler, na verdade, vinha depois disso. E aí eu passei assim. O spoiler não é a redenção do Drácula? É, talvez, não sei, não importa. Mas é a redenção do Drácula através de alguma coisa que eu cortei. Na minha opinião, o Rei dos Vampiros... Ah, você cortou. Eu cortei. O Rei dos Vampiros é um vilão questão com bastante profundidade. Ele era um cavaleiro cruzado, estava lutando em nome de Deus e teve a sua amada morta durante a luta. Por isso sentiu-se traído pelo Criador e revoltou-se contra ele. Nada mais justo. Botou ele com letra maiúscula, garoto religioso. PS. Foi legal saber que o Daigo já deu aula. Sou professor e inclusive já usei games no trabalho. Coloquei uma turma de informática pra jogar Carmen Sandiego e fui elogiado pela professora de geografia deles. Muito genial. Bom, muito bom. Todo mundo aprendeu geografia aí por causa do Carmen Sandiego. Caraca, não engana ninguém, né, cara? Professor de informática que bota a turma pra jogar jogo é porque não quer atrapalhar, cara. O meu professor de informática, a gente jogava Quake com ele. Olha só. Mas enfim, e Quake é um jogo muito educativo, como todos sabem. De veras. Mas enfim. E aí, galera, eu gosto de jogos de diversão. Aqui quem eles escreve mais uma vez é o chinês planejante 69. Sinceramente, eu tenho que confessar que sou um daqueles que meio que só começou a dar valor à série após o lendário Symphony of the Night. É um bosta, então. Você é um bosta, entendeu? Você é um bosta. Isso, tem que ser igual a Sra. Trindade, que só deu valor depois do último. E gostou. Ele nunca deu valor, que jogou o último e foi. É o cara de Lords of Shadow é um jogo que me deixa meio com o pé atrás. Não só por sua semelhança com God of War. Semelhança é uma palavra forte, né? Eu diria... Quer dizer, uma palavra fraca, né? Eu diria, tipo... Não tem uma palavra mais forte que semelhança. Eu chamo de igual. Como é que é, tipo, alguma coisa entre semelhante e igual? É... Chupada. Quase igual. Sharingada. Foi Sharingada. Agora espero ansioso que vocês façam um cast sobre a série que inspirou essa drástica mudança que o Symphony of the Night proporcionou à série. Metroid. Até a próxima vez e um abraço. Não, Metroid é chato. Não quero fazer tudo Metroid, não. Falou. Ou como diz a música que a gente botou no começo do episódio 100, né? Tem muito assunto de que a gente não falou. Por fim, Senhor Eternidade, só pra te explicar, que esse meio, né, parece que não tem porra nenhuma a ver com nada. No último episódio, um dos ouvintes nos perguntou a nossa opinião sobre literatura brasileira e se o caminho pra nego escrever livro era copiar o que vem de fora, etc. Eu e Dago demos nossa opinião e falamos aí que o problema que a gente tem no Brasil é que nego não sabe, não lê muito e aí não sabe escrever, é foda, não sei o que, etc. Não sei como é que a gente chegou nesse assunto, mas chegou. E aí o rapaz aqui nos mandou um e-mail, Foca Assassino, garoto de 16 anos, deve estar quase já, né, Nana? Tá na fase da punheta depressiva já, né? 16 anos. Cara, com certeza, já tá. De 15 pro 16 já começa. Já é foda, Escrevo pra vocês meu primeiro e-mail a podcasts, muito bem justificado. Escuto vários podcasts, muitos deles de jogos, mas o dos senhores mostrou-se devera chocante, porque, convenhamos, eu gosto de jogos e a diversão não é um nome muito chamativo. Enfim, o resto dos dados sobre minha vida. Moro em Brasília, mas não sou dessa terra, tenho 16 quase 17 anos. O motivo da importância da minha idade não é prepotência, mas sim um amargo desabafo. Sempre me senti ultrajado quando podcasters muito mais velhos generalizam e-mails de jovens adolescentes, alegando que todos não sabem escrever. Sempre fiquei triste com tal situação. Eu não diria todos, eu diria tipo 99. Bastante, né? 99 não sei, mas... Eu acho que ele deve ter passado o e-mail dele no dicionário, tá ligado? Com corretor ortográfico. Não, escreveu muito bem. Sempre fiquei muito triste com a tal situação, mas eu percebi uma realidade que eu nunca tinha me vindo à cabeça, e só veio pelo carismático podcaster Baixão de Soco. Como eu vou provar que nem todos são assim se eu nunca havia mandado um e-mail sequer? Compro a ideia do incentivo à leitura, pois sendo um leitor desde os meus 7 anos... Aí, você gostou que ele escreveu já a ideia já com a já, nova... Já, essa que acento, não? Pô, moleque piranha. Perfeito, cara, moleque. Bom, moleque. Vê que esses moleques da nova geração já devem ser alfabetizados de acordo com a nova ortografia, né, cara? Eu sou o Jonathan da nova geração. Leitor desde os meus 7 aninhos, ajudo a cada dia a mudar a cabeça dos meus dois irmãos mais novos para criar o hábito e venho angariando boas vitórias nessa guerra. Eu gosto de escrever, escrevo bastante, embora não tenha muito concreto pra mostrar a vocês, eu pretendo levar as minhas narrativas para o mundo dos jogos. Jogos? Estava pensando sobre como diversificar uma narrativa neste maravilhoso mundo. Os senhores têm alguma ideia? Faz uma história de trás pra frente, tá ligado? Faz uma história sem linearidade nenhuma, tipo aquele filme Amnésia. Não, tive uma ideia genial. Faz um jogo que você joga ele normal e depois que você zera, você joga ele de trás pra frente. E aí, só que jogando ele de trás pra frente, ele muda o sentido, cara. Tipo Braid, tá ligado? Ah, tipo Braid. Essa ideia é genial que spoiler. Ninguém teve, né? Spoiler. Tipo Braid. Mas foi um spoiler forte, assim, pra quem jogou, entendeu? Qual foi o último jogo que vocês já acharam ter uma experiência interessante em termos de narrativa? Tipo Braid, né? Braid. Braid, né, Leque? O Braid. Binding of Isaac é muito bom. Binding tem of narrativa? Isaac. Aquela porra, acharam que era foda. Se eu falar, eu vou dar spoiler, né? Mas tem uma parada. Hotline Miami, muito bom. Hotline Miami. O To The Moon, né? Quase mais jogo, aquela porra. Ah, To The Moon mais jogo. Vai enfiar aquela porra no cu. Já que é uma parada diferente do To The Moon. To The Moon é uma boa história. O Journey. Journey é uma boa história. Eu gostei, curti. Maneiro. Não é aquela chupação de pau toda que algumas pessoas fazem, mas é legal. Também não é um jogo. Também é. Não é. É um demo da GeForce, né? Joga Hotline Miami, que é um jogo e tem uma experiência em termos de um ativo legal. Pronto, parabéns aí. Hotline Miami. Fica aí a dica do SDE. Enfim, galera, é isso. No mais, só tenho agradecimentos e congratulações a todos os envolvidos nesse podcast e que vocês continuem sempre crescendo. Aí veio o elogio aqui, PS, o Willaps tem uma das vozes mais fodas que eu já ouvi. Tchananana. Na verdade, eu tenho uma voz de uma garotinha de 10 anos. Isso tudo que vocês ouvem é edição. Eu mudo o pitch lá da voz, boto menos 50 e fica parecendo voz de... A gente devia fazer isso com o Daigo também, né, cara? Bom, quem disse foi o Sr. Eternidade, não fui eu. O Daigo tem o dobro da altura dele, então quando ele se encontrar... Ele não tem o dobro da altura nem por dentro, só que ele é japonês, então ele vai me quebrar de porrada com o karatê dele. Ex da máfia. Ah, vai se fuder, ele é japonês. Aí, tá fudido, cara. Já reparou que ele não tem o dedinho de um dedo, de uma mão? Pô, mas ele é chinês ou ele é japonês? Yakuza é japonês, pô. Ah, mas ele é o chinês de Tóquio, chinês, né? Chinês é triad, sei lá, pô, é. Tipo isso. Então é isso, né? Enviem seus e-mails para eugostodejogos@baixofrenseu.com e se inscrevam lá no nosso spreadsheet para participarem do Eu Gosto de Jogos do Fim do Mundo, nosso episódio do dia 21 de dezembro. Participem. Falando isso, hoje a gente vai gravar de quem daqui a 5 minutos? Nós falaremos daqui a 5 minutos, como nós já dissemos aí no final da abertura, sobre jogos para se jogar antes do fim do mundo. Ah, entendi. Muito esse, obrigado. Esse que era o assunto. Você que é o cara que se formou em psicologia aqui, então você é quem mais entende de computador e da psique humana nessa porra, dessa pendenga aqui. Ele se formou em psicologia online, né? Pra você dizer que ele é o que mais entende de psicologia e mais entende de computador. Ele é o que mais entende de computador aqui de todo mundo, cara. Que sentido de precariedade é esse que o ser humano tem toda hora? Porque sempre alguém tem que ter essa necessidade de prever um fim de mundo. Olha, você tem alguma coisa pra nos dizer sobre isso? Eu tenho uma teoria pessoal sobre o assunto, que significa que é completo freestyle, entendeu? E não tem nenhum embasamento científico. Eu sou só uma pessoa com diploma, mas aí esse diploma faz vocês acreditarem em mim. Eu tenho a teoria de que, na verdade, nego conseguiu prever o fim do mundo, só que tinha uma margem de erro de uns 500 anos, mais ou menos, entendeu? Pra cima ou pra baixo. Entendi. E aí não conseguiram entender exatamente quando, entendeu? Mas assim, então, essa história de final do mundo não é uma coisa recente. É esse fenômeno do apocalipse e tal. Todas as civilizações, em algum momento, se perguntaram quando seria o seu fim. Eu acho que também parte da onipotência da nossa civilização achar que o fim dela é o final do mundo. Dificilmente uma catástrofe iria aniquilar o planeta como um todo, extinguindo completamente a vida na Terra. Não é tão difícil. Não é tão difícil, mas é mais provável que aconteça uma mudança geopolítica, estrutural, que mude o equilíbrio dos poderes. Isso é provável, mas é muito difícil você datar um acontecimento desses. Não, mas isso parte muito da dificuldade do homem em lidar com a sua finitude. Que já sabe que o mundo já está muito ferrado, o clima está ferrado. Ah, na verdade, isso é balela. O clima não está ferrado, não. Cara, ótimo. Hoje, por exemplo, tava frio pra caralho. Não, o clima não tá ferrado. Ele tá ferrado bastante pra ferrar. Não, ainda falta muito. Eu tenho o seguinte também. A gente tem essa porra, já teve um furacão Sandy, tsunami. Cara, piores antes, cara. Aí. Cara, depois da morte de Neymar, eu não acredito em tudo. Cara, eu acredito em tudo depois do título do Corinthians, cara. Se rolar o título do Corinthians... Peraí, não teve nada ainda. Se rolar, calma. Eles vão perder. Calma. O mundo acaba antes. Enfim, eu tenho uma frase sobre esse negócio. É uma frase do George Carlin. Eu tenho uma frase sobre esse negócio. Puta que pariu, buceta. Monstro. Não, filha da puta. É uma frase do George Carlin. É uma parada séria. O mundo não vai a lugar algum. Nós vamos. Exatamente. Mas é sobre isso que eu tava falando. O ser humano tem muita dificuldade de lidar com a sua própria finitude, entendeu? De que vai morrer. Então, uns até atestam que isso seria o motivo pelo qual parte das religiões foram criadas, né? De acreditar que existe uma vida após a morte, para aliviar a carga de ansiedade com o seu próprio fim. E mais que o seu próprio fim, né? Quando um homem morre, para ele o mundo morre, né? Então essa coisa de apocalipse, na verdade, tem muito nosso medo de morrer. Inclusive, você tem que cuidar bem da minha pessoa, porque quando eu morrer, o mundo acaba, né? Exatamente, então... ele acaba pra você. Não, ele acaba, o mundo acaba. O mundo acaga. O mundo acaga. Flash esse cargo. Negócio de falar de clima aí, até acho que mudança climática acontece, óbvio. Mas a gente também tem que ver o lado da mídia, né? O quanto a gente tá exposto a determinadas informações. Tudo bem, teve dois tsunamis que varreram a Ásia em 7 anos, 2004 e 2011. Aí teve o furacão agora, que foi o mais forte que já tinha em Nova York na história. Mas quantas vezes isso já não aconteceu? Você não conseguiu mensurar o furacão na época do dinossauro. Em 1300, não há muito tempo. Em 1300, pode ter tido uma coisa muito pior. Por exemplo, uma coisa que os caras deviam ter achado que era o fim do mundo. Em 1780, 1775, se não me engano, houve em Lisboa, houve um terremoto, seguido de um maremoto, seguido de um incêndio. Resultado, 2/3 da cidade... Incêndio? É, que depois do terremoto, maremoto, sobrou pro fogo. É um incêndio incontrolável, tá ligado? Porra, cara, isso é o final do mundo, né, cara? Pra eles. Pra cara, eles. Pra eles. Mas eles voltaram. O nego devia estar se cagando, rezando pra tudo quanto era Deus possível. Não teve um lance na guerra do Paraguai, sei lá, uma porra assim, que morreu todos os homens, ficou só mulher? É, 2/3 da população masculina acima de 21 anos estavam mortos, né, sei lá. É, a Inglaterra, o Brasil e a Argentina invadirem o Paraguai pra destruírem eles, porque eles estavam ficando muito, muito poderosos, e aí a gente fez essa merda. Eles tinham um pau muito grande, a gente teve que eliminar todo mundo. Também. Não, imagina também, assim, séculos 15, 16, quando tinha aqueles fenômenos de chuva de animais. O que acontece até hoje, por exemplo, passa um furacão na no mar, chupa um monte de peixe lá pra nuvem, chove, congela peixe. O peixe e precipita o peixe. É? Imagina você estar na porra do lugar e chove peixe, meu irmão! É, que chove peixe congelado, maluco, tipo estaca, sacou? É, igual aquela chuva de sapo no Egito lá, imagina você ser metralhado por um bando de batráquio. E a cintura do Mar Vermelho descendo, eu acho que era o final dos tempos, né? Porra. E também o pessoal se prega de profetas aí que, aconteceu algumas coisas que eles previram e aconteceu e acho que tudo que ele falou agora é verdade. Não, não é sempre isso. Um rei morreu, aí morreu um rei, caraca, o cara tava certo, cara, fudeu. Porra, a mãe de Nath adivinhou que os mamonas assassinos iam morrer, ela agora sabe tudo que ela fala é verdade. Não é assim, né? É, existe um problema com essas coisas meio proféticas, que é o seguinte, eles adivinham, mas quem sabe o próprio fato de você adivinhar e saber o que vai acontecer não altera o futuro, né? Exatamente. Fez borboleta. Aí, peraí, porque acabou de acontecer uma coisa muito importante na minha vida agora, que tem tudo a ver com o fim do mundo. Eu pedi uma pizza no Pizza Express, aí eu tava observando a caixa aqui, analisando a caixa, aí tá escrito assim, divirta-se, recorte as pedras das laterais e jogue damas no fundo da caixa. Nossa, eu posso jogar damas no fundo da caixa agora. Guilherados, você que ficou quietinho aí até agora, que jogo você levaria para o seu fim do mundo e por quê? Lembrando que não necessariamente é o melhor jogo do mundo pra você, nem é o seu jogo favorito. É apenas aquele jogo que você quer dar uma última jogadinha e também garantir pra posteridade caso o mundo não acabe de uma vez só. Ou caso a humanidade se reerga no futuro. Então, agora que eu limpei a boca que eu tava comendo... Opa! É, porra, eu fiquei entre três jogos. Dois DVDs de PlayStation 2 e uma fita de Super Nintendo. Vamos então pra fita de Super Nintendo, porque eu acho que, porra, foi o que eu fiquei jogando por um bom tempo depois que eu terminei o colégio, tava esperando o cursinho começar naquele marasmo, enquanto os episódios de Naruto eram baixados numa conexão a rádio de 128K. Ela já começou errado. Super Mario All-Star, cara. Naruto. Super Mario All-Star. Que errado. Que tem o jogo do Mario, além de ser um jogo clássico, os quatro que estão ali, né? O Super Mario Bros, o Super Mario Bros 2 americano, Super Mario Bros Lost Levels e Super Mario Bros 3. São jogos que, porra, me marcaram, fizeram a minha infância quando eu ganhei o meu NES. São jogos clássicos e que você fica jogando eternamente aquilo lá, cara. Foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei jogando aquilo lá sem parar por um bom tempo, a manhã inteira, até da hora do almoço. De 6 da manhã até 11h30. E são jogos que vão ficar pro futuro, vão ficar pra gerações que chegaram em pós-apocalipse. E os caras vão olhar e vão falar, porra, olha isso aqui. Você consegue jogar o jogo do Super Mario sem manual. Você vai pegar o controle, vai começar a experimentar e na primeira fase você já aprende tudo que você precisa fazer pra poder vencer o jogo. É uma coisa que vai ficar pra sempre aí como exemplo de game design, vai ficar como exemplo de diversão pra dois jogadores, né, que era aquele separado, você jogava um, depois seu amigo jogava. No caso do Super Mario Bros 3, você vai poder jogar dividido aquele battle. É isso, cara, eu acho que essa fita do Super Nintendo, ela reúne todos os jogos do Super Mario que fizeram, foram tão importantes na época do NES, no Super NES, e merece ser jogado no final do mundo. O interessante do Mario, que o Killerados falou, já leram um artigo no Cracked que fala que o Super Mario, o primeiro Super Mario, foi a única aventura de verdade que o Mario teve e o resto é tudo encenação ou coisa do tipo? É. Porque esse Super Mario 2, que é o remake lá de outra coisa, ele é um sonho do Mario, né? Na historinha lá tem que é um sonho do Mario. E o 3, né? Ele é uma peça de teatro, cara. O navio que tá voando, as plataformas, elas estão todas com ganchinhos. É verdade, a abertura é tipo abrir a curtir. curtinha. É, e, a, é. E as finais da fase ele sai tipo de uma de cena, praticamente. Ele sai. Não, é, sai pela direita do palco. Sai pela direita, igual teatro. Cara, exatamente. Isso é uma teoria assustadora, cara. E Super Mario World? Que é todo maluco. Não, Super Mario World. Não, já, Super Mario World já é viagem de ácido. Exatamente. Exatamente isso. Ele começa a viajar nas drogas, tem Super Mario World, aí depois ele resolve ele a galera que fez a festa com ele pra ter um kart, faz a festa com a galera da peça de teatro. Aí já tá bom. Calma. Você tá falando, usar mais as drogas. Coisa, ele resolve fazer regressão. E aí quando ele faz a regressão, ele lembra do tempo que ele era bebê. Aí descobre que aquela viagem de ácido é o amigo imaginário dele, o Yoshi. É, cara. Caralho. É bizarro, cara. Esse artigo do Crackers eu vou procurar colocar no post aí. E faz todo o sentido. É um artigo sobre jogos mesmo, sobre coisas que a gente não percebe em jogos, mas que estão lá de alguma forma, assim, né? Tá, mas e o Superstar Saga? Como é que você explica aquela porra louca lá? Cara, cada vez mais viajante, né, cara? O Paper Mario, cara. O Paper Mario foi uma encenação que ele fez com bonequinhos de papel dele e dos amigos dele, cara. É, cara. Não, dos amigos não. É bem cara de que ele tá trabalhando sozinho ali. Não, ele tá brincando mó Forever Alone, assim. O Mario tá brincando com ele mesmo. He's playing with himself. Não, isso aí foi você que quis entender assim o projetinho de campo. Eu vou citar aqui um jogo que eu levaria pro fim de mundo, porque é o jogo que eu levo pra cada micro fim de mundo que eu tenho, que é a hora de fazer o cocô, é a hora de ir trabalho. Até hora, já sei o que é. Né? Não é Final Fantasy Tactics, não, tá? Assim, não, eu sei o que é. King of Fighters 98, né? King of Fighters 98! Ah, garoto! O melhor jogo de luta pra mim ainda até hoje, assim, não fizeram nada que seja melhor, porra, é caralho! Porra, The King of Fighters 2008, cara. 2002 não tem um monte de gente. Porra, aí tem aqueles personagens bizarros lá do Akira. Mas, Ilapso, você não precisa levar esse, não, cara. Esse jogo já tá em todos os fins de mundo que você pode imaginar, cara. Que sacanagem. Vai ficando mais distante da civilização, eis que surge uma máquina de King of Fighters. Top 98 pros íntimos. Não, geralmente não é 98, não. Geralmente fim de mundo tem 97. 97 e 2002. 98 não costuma ter tanto. Não, 97 ele é mais. É mais popzinho, assim, nego gosta, cara, mais dessa então, porra. Então, pelo que a gente tá dizendo, vão ter outras pessoas no fim do mundo. Porque o KOF contra a máquina não rola, né? É isso mesmo que eu ia falar, porra. Tem que ter uma galera ali pra tu jogar contra. Tu bater não, uma galera não, tem que ter um ser humano, ou pode ser um marcado. Pode ser um. Se a gente tá pensando num cenário pós-apocalíptico, se a gente for trombar com outras pessoas, vai ser aquelas gangues do Mad Max. Você tem certeza que vai jogar contra eles? Porra, essa que é a parada. Cara, sabe aquele desenho que passou na Fox Kids muito ruim? Em tal de autopista, que os caras disputavam o autorama, e aí quem perdia morria. Track City. Por isso, nossa, é o King of Fighters, sacou? O cara que perder a melhor de três no contra vai morrer, assim. Vai ser tipo... Cara, isso pode virar um filme, hein, cara? Isso pode virar um filme. Cara, esse vai ser o melhor fim do mundo, assim, porque, cara, eu vou durar muito nessa porra. Assim. Track City, eu ia ter uma vantagem competitiva nessa merda, esse fim do mundo. Eu ia ter uma sobrevivência maior. Mas o você trombar com aquele moleque do bumerangue que ia arrancar fora teus dedos. Caralho. Ele era do 3, tipo, né? Cara. Não, ele é do 2. 2? Caraca, velho. Ele é do segundo Mad Max. O último aspecto do The King of Fighters 98, a vantagem dele pra mim é que o jogo não envelheceu. É um jogo de luta, da melhor franquia de jogos de luta. Pra mim, na minha sincera opinião. E ele não se esgota facilmente, que nem o Street Fighter, por exemplo, porque você escolhe trio. Você escolhe uma caralhada de gente. Mas joga aí, até qual hoje, plataforma, né? Você levaria? Do arcade? Eu vou levar o meu PSP, cara. Meu PSP vai no meu bolso. Ah, PSP não dá pra bater contra, cara. Tem que ter PSP. Não dá. Dá, cara. Mas aí tá de sacanagem, né? Quantos PSPs tu acha que vão sobreviver ao fim do mundo, cara? Mais fácil sobreviver os arcades do que os PSPs, pô. Arcade não morre. Vamos fechar a parada aqui. Eu tenho o King of Fighters 98, sei lá, acho que é Max, alguma coisa assim, do PS2. A gente salva um PS2 e pronto, cara. Fica jogando o final do mundo. A gente domina essa... Não, mas peraí. É PS2 Slim, aquele PS2 grelha gigante? O Slim, cara. PS2 grelha. O Slim não tanca, não. Tem que fazer um fliperão. Assim, ó, você guarda a cabine, entendeu? Com os arcade sticks bonitões, aí você monta um lance de captura de energia solar em cima, entendeu? Vocês têm que fazer isso, cara. Vocês estão esquecendo desse detalhe, que não vai ter luz elétrica. Exatamente, como é que você vai carregar seu PSP? A parada é que a gente é engenheiro, a gente pega, modifica a parada e bota ele pra usar energia solar, acabou. É, pronto, cara. Porque olha só, é um fliperama que tá rodando aí, cara, sei lá... desde 98, né, cara? Se o bicho durou até hoje, não vai ser seu PlayStation 3 que vai superar ele, né? Ou o 2, desculpa. Aproveitando o comentário aí do Ilapso, eu gostaria de mandar inicialmente ele tomar no cu, porque nem fudendo que KOF 98 é o melhor jogo de luta do mundo. E eu gostaria de dizer que o Tekken seria o jogo que eu levaria pro fim do mundo. Tekken 2. Claro, pra quê? Pra você ser troll? Pra eu ser troll? É. Como assim, ser troll? Só pra ser ninguém querer jogar contigo? Ah, não, é Tekken, não quero. Tá isso agora? Hoje? Eu acho que é o contrário. Eu acho que é o contrário, hein? O cara leva KOF, ah, KOF eu não jogo. Mas Tekken, ah, não vou tentar, vou ficar apertando qualquer coisa. Ah, mas vai só jogar com. Não, o Tekken é muito bom. Mas qual Tekken você ia levar, porra? Oi? Qual Tekken você ia levar? Porra, cara, não sei, o último, o 6. Caralho, o Tekken 5. Tekken 5 não tem o Miguel. Não tem o Miguel, né, cara? Miguel. Eu também jogo com o Miguel. Miguel, aquele cara que, tipo, você vê nas boites querendo dar boa noite Cinderela nas veias, tá ligado? Nas boites? Pô, o cara é toreiro, brother. Ele quebra porrada nos touros, né? Não, aquilo não era o estilo de briga de toreiro, nem fudendo. Pô, você já caiu na porrada contra toreiro, brother? Não, mas eu espero que seja algo um pouquinho mais esforçado do que aquilo. Pô, se você somar em consideração a capoeira do Ed Gordo aí, vai vendo aí como a galera faz os estilos de luta bem feito. Cara, a capoeira do Ed Gordo não tá tão longe assim, não. Eu não levaria o Tekken, nenhum Tekken pro final do mundo, não, cara. Eu já destruí alguns controles ficando com raiva de Tekken. Chegava sempre no último chefe, ficava puto pra caralho, dava uma porrada no controle e falava: ih, caralho, vou ter que jogar com ele apertando pra não abrir. Não, aproveitando o espaço aqui pra dizer que Tekken 6 é uma merda e eu detestei. Botei uma vez no meu videogame, nunca mais. Então devolve o meu, seu viado. Vou devolver, porra. Eu quero que você morra, cara. Eu quero que você morra. Porra, Tekken 6 é muito ruim, cara. Você gostava de Tekken? Não, mas assim, uma coisa eu concordo. É um monstro. Eu joguei o Tekken 6 no PSP e no PlayStation 3. Eu acho o PSP muito melhor. O jogo muito mais fluido. O fim do mundo levaria arcade, obviamente. Aproveitar que ainda tem arcade, né? Porque Street Fighter não tem mais. Ah, sim. Não, arcade Street Fighter tem Street Fighter 2 e 3 até hoje. Ah, sim. Não, tem um sim, outro de 4. Não sai mais. Desde que você rolou o 4, não sai mais. Aquelas máquinas que a gente vê aqui é PC montado dentro delas. Sério? Sério. Arcade Edition que tem aqui no fliperão aqui na rua de casa é um PCzão montado dentro. Ou é um PC ou um Xbox, que é mais barato. É, o Street Fighter 2 não, é uma placona de Street Fighter 2, bonita mesmo, é hackeada, inclusive, chamam de lenta. Quem trabalhar no Centro Rio, Rua do Acre, tem um fliperão foda lá. O motivo principal que eu levaria Tekken é porque Tekken é um dos poucos jogos de luta que eu consigo jogar pra sempre, que nunca enche o saco. Verdade. Então, é o único jogo de luta que é realmente balanceado. Não sei. Não é balanceado porra nenhuma. Se for balanceado, ele é balanceado num nível tão alto de habilidade que não faz diferença pra mim. Porque no nível que eu jogo não é nem um pouco balanceado. Tem os personagens que qualquer macaco consegue jogar, tipo o Ed Gordo, por exemplo. Exatamente. O Ed Gordo é um Gordo e o Bob. O Bob é o novo macaco. É, o Bob, o Baek, o Huarang. Mas se fuder, Baek é por skill, cara. Essas aí. Coisas que você aperta Baek pra baixo. Não. Baek pra baixo não, chute. Baek foi mal. Tu perde pra mim no Baek, fica dando aí piti, falando que é. A Lily também. Esses bonecos que você aperta pra baixo chute. Também. É, a Chris, por ser igual ao Ed, né? Ela só golpes a mais. Cada personagem tem, tipo, 1 milhão de golpes diferentes, então você pode ter 38 jogadores que jogam com o mesmo personagem, jogarem com estilos diferentes, e tem possibilidades infinitas, e você pode inventar combo, inventar jungle, e o caralho, e é bom. E eu acho que se eu ficasse jogando pelo resto da minha vida, eu ia ficar muito foda, entendeu? Eu ia descobrir vários bugs do jogo. Tem um amigo meu e do Goku, que até o Dario conhece também, o Rictus, que ele é um profissional de Tekken, cara. Tekken Guilty Gear. Então, se ele sobreviver ao fim do mundo, pode chamar ele. O cara sabe todas as minúcias do King lá de cabeça pra baixo. O King, se você jogar com ele, você sabe que vai perder. Apanhei do Dragon 9, cara. Isso é ridículo. Não, o Dragon 9 é boladão, pô. Não, eu acho ele escroto pra caralho. Eu não consigo fazer ele funcionar. Ah, tá. Quem joga de King exclusivamente é apelão de carteirinha, cara. Isso. Não, se você acha que o bem do cara é o King, acabou. Não, aí tu já sabe que o cara não presta nem como pessoa, cara. Caiu no... Te joga no chão, se fudeu, morreu. É porque é um personagem que ele não opera na lógica comum dos outros personagens, né? Você não vai, pô, vou bloquear. Uma combinação bizarra de golpes. Ele vai lá, dá 3 agarrões seguidos e acaba a partida. Só que é tipo, porra, parabéns, hein? Parabéns aí, cara. Assim, o King funciona combando e funciona dando balão. É zoado. Bom, Goku, você tá com a palavra agora. Qual é o jogo para levar pro fim do mundo? Eu pensei em primeiro em levar um jogo de futebol. Mas como estaremos no mundo pós-apocalíptico, não teremos mais clubes de futebol e muito menos teremos atualizações de times trocando. Trocando pra indo pra outros times. Então, realmente eu não ia conseguir jogar. Então eu pensei em outro, pensei em Pokémon. Em levar Pokémon a um jogo. Representando o gaguinho que não tá presente, né? Apesar de ser um episódio das coxas. É um jogo que você sempre nunca vai conseguir pegar todos os Pokémon na sua vida. Porque, principalmente nos atuais. Principalmente se o mundo acabar, né? Porque não vai ter com quem trocar. 49. Não vai ter com quem trocar, né? Pois é, você vai ficar jogando aquele jogo a vida inteira e tentando só o máximo você vai poder ficar evoluindo os personagens, os pokémons, tentar fazer outras coisas, mas tentar encontrar outras pessoas pra você trocar, né? Mas você não vai conseguir. Cara, é um jogo que realmente você consegue ficar, tipo, ah, falta, sei lá, 2 horas pro mundo acabar, eu tô aqui vendo todo mundo morrer. E também Pokémon é uma ótima maneira de você não lembrar como se reproduz, né? Não esquecer como se reproduz. Gold. O culpado pensa no seguinte: você não quer levar jogo de futebol pro fim do mundo, porque os times vão ser mais atualizados, não vai ter mais futebol. Mas porra, se não vai ter mais futebol, se você não vai mais poder ver o jogo do Flamengo, a única chance que você vai ter de futebol mais próximo, né, sem correr o risco de levar um tiro na rua jogando pelada, vai ser jogando videogame, cara. Eu levaria fácil um Winning Eleven 2002 pro fim do mundo. É, pode até ser, pra relembrar o tempo que o futebol era futebol, né? Ah, e fala sério também, né, o Winning Eleven de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Não mudou tanta coisa assim, né? Mil e a puta que eu falei. Só atualização de... Não muda mais. Por isso que eu acho que não ia gostar tanto, porque ia ficar uma coisa repetitiva. Então... Ah, mas é um jogo que é eterno. um jogo eterno, mas porra, eu acho que não seria um jogo que você jogaria... É um jogo que você joga com mais de uma pessoa, entendeu? Fala sozinho. Eu confesso que quando eu tinha 14 anos, eu ficava Forever Alone no Winning Eleven. E foda-se, é isso mesmo. Mas uma coisa, que Pokémon que você ia levar? Você ia levar o Pokémon clássico? O Red Bull? Gold? Qual a sua equipe? E qual a sua equipe? Eu levaria um Charizard, óbvio. Charizard é necessário. Aí, fechou aqui comigo já. Fechou também. Não, Charizard é nós, tá? Todo mundo com Charizard. Charizard é Broid. Não. É hard mode, né, cara? É pra quem sabe jogar. Eu sou da era. O Assaura é coisa de viado. Clássica do... De fogo eu não levo Charizard. Ah, mas você é viado, Dali, então tudo bem. Ah, até parece. Olha só quem é que faz a lead violão e a design. Ai, meu Deus. Ai, mas eu sou daquele que gostava muito da Gold Silver. Que também foi o segundo jogo que acabou e depois disso aí. Eu levaria um Charizard, um Dragonite, Alakazam, um Jolteon. É praticamente o mesmo grupo que eu. Um Nidoking. Não, Nidoking vai se fuder, vai te a merda, Nidoking, pô. Tem Hornidrill, cara. E o Guy Riders, Gyarados. Se você parar pra pensar, Pokémon é tipo quase uma marca de Noé em si mesmo, né, cara? Só que não. É verdade. Ele vai coletando os Pokémons, assim, tipo, porque ele quer guardar pra ele, né? Na verdade, ele quer coletar os Pokémons pra fazer o harém de Pokémon dele lá. Completar o Pokédex, que é tipo o livro quando tudo morrer. Caraca, vocês viram que saiu a Pokédex pra iOS? Eu vi. É tipo 14 dólares pra você fechar a parada, né? Charizard, Dragonite, um Nidoking, um Jolteon, um Alakazam e um Poliwrath. Por que Poliwrath? O Poliwrath é a parada, cara. Porra, o Poliwrath, além de aprender hipnoses, ele é um Pokémon de água e lutador. Cara, eu vou te falar que o teu time é praticamente igual ao meu, só que eu não tenho Jolteon e nem Nidoking. Eu tenho o Dugtrio e o Gyarados. Cara, Nidoking é muito foda, cara. Meu Alakazam era Kadabra, porque eu nunca troquei. Não, eu tinha os amigos Chidinho, né, dava pra trocar. Ah, não, eu tinha um fantasma também, o Gengar. Gengar, que também não era Gengar, que era Haunter, porque eu nunca troquei. Cara, mas o Nidoking é um Pokémon muito foda, cara. Ele é muito útil. Não, vai ser fuder, ele é muito maneiro. Que isso, cara? Nidoking, porra. Escroto. Pokémon escroto. Earthquake, cara, meu time era Earthquake e Thunder no mesmo Pokémon. Porra, foda. Merda, ele é motor, é trovão. Pô, eu tava operando uma lógica diferente aqui, entendeu? Eu tava achando que ia só sobrar eu gordinho, Forever Alone, no mundo. E eu ia escolher um jogo que tivesse uma capacidade de jogar ele várias vezes, assim. É o seu fim do mundo, cara. Se você quiser, só sobraram as cheerleaders fazendo compras no shopping, os motoristas de ônibus e você. Você é o último gamer da Terra. Então, cara, eu pensei no seguinte. Eu vi uma história aí que o Pajé do Aprimoramento, que Deus o tenha, que ele nunca participa, contou uma história muito interessante de um cara que tá jogando uma partida de Civ 2, se eu não me engano. Caraca. Há 10 anos. 10 anos na mesma partida. Ele botou, sei lá, 8 oponentes no ultra hard e jogou, botou no mapa maior possível, o mapa mundi, e o jogo tá num digamos assim, num empate, no stalemate, num empate técnico, e o mundo se tornou um deserto nuclear, assim, a maior parte dele, e tem duas megapotências tentando alguma coisa ainda, e ele é uma delas. E cara, eu acho sensacional, uma partida que dura 10 anos, pô, isso tem potencial pra te durar o resto dos seus anos aí, quando o mundo acaba, né? Mas aí eu pensei, pô, talvez, não sei se Civilization é a melhor escolha, mas pensando nessa lógica de skirmish, né, você jogando contra o computador, que ainda é interessante, eu pensei em Red Alert, que foi o Command & Conquer Red Alert, que pra mim foi um jogo que eu aproveitei. Excelente jogo, já joguei muito. Pois é. Eu também. E eu acho que serviria do seguinte propósito, uma vez que a civilização for redescoberta, o pessoal vai olhar a história do Red Alert e ainda vai achar que foi exatamente daquela maneira que o mundo acabou, né? Os caras voltando no tempo, resgatando o Einstein, porque a história do Red Alert é sensacional. Né? É muito bom, muito bom. Aquela história com o 14 é muito boa, cara. Então, a história é o seguinte, pra quem não tá ligado, e os cientistas americanos, depois da Segunda Guerra Mundial, desenvolvem uma máquina capaz de voltar no tempo. E eles querem evitar a Segunda Guerra Mundial. Então eles fazem o seguinte, eles voltam no tempo e isso com a ajuda do Einstein. Eles sequestram o Adolf Hitler antes dele se tornar o líder do nazismo. Então eles encontram o Adolf Hitler lá, tipo, de bobeira em Berlim. Aí, pô, você é o Adolf Hitler? Sim. Aí seguram a mão dele e somem com ele do mundo. E com isso eles acham que a guerra não vai acontecer. Pô, com o Hitler fora do caminho, não vai acontecer a guerra. Aí vem o carinha na abertura e fala, o tempo dirá. Cedo ou tarde, o tempo dirá. E o que acontece é o seguinte, como a guerra não aconteceu com a Alemanha, a Rússia ficou uma superpotência e o conflito entre o comunismo e o mundo, sei lá, capitalista liberal acontece anos depois de uma forma muito mais intensa. Então é muito pior do que a Segunda Guerra Mundial, é a guerra do Red Alert. Eu acho isso sensacional, muito bom. É genial mesmo. Esse jogo é muito bom, cara. E o jogo é irado, também tem isso, né, cara? Ah, o jogo... E tem aqueles cachorrinhos de pastor alemão que são muito irados. Não, e a música, cara? Porra, a música é boa pra caralho. Eu acho que eu ainda tenho aqui um pacote que eu roubei de um amigo meu que tem todos os Command & Conquer do mundo. Quer dizer, só os antigos. Mas eu acho que eles liberaram o Free to Play, o Command & Conquer 2. É, o Red Alert tá liberado de graça, se não me engano. Cara, mas se não me engano tem Red Alert 2, Red Alert 3. Não, só existe o Red Alert. Não conheço nada mais que isso. Tá bom. Não me meto. E as revoltas. Não, mas Red Alert 2 é bom, cara. Que isso? É, Red Alert 2 é bem legal. O 1 é o clássico, é isso que importa. Mas então, esse seria o jogo que eu levaria pro final do mundo. Eu acho que seria divertido, eu jogaria ele ainda mais um tempo. Não é arcade, né? Então, sei lá como é que eu faria gambiarra pra ele funcionar. Não precisa de internet, que também era um critério pra mim. Outro que também era mais ou menos esse esquema era o Elifoot, cara. Elifoot já me deu tanta diversão. Nossa, Elifoot muito bom, cara. É, cara, ele cabe no disquete. Pô, o disquete pode sobreviver. Cara, se você pensava, se você for criativo, você pode jogar Elifoot com papel, caneta e um dado, cara. E a caneca do baixo frente soco. Haha! Pra jogar o dado dentro da caneca. Com algumas folhas de papel, muito conhecimento futebolístico e um dado de 6 faces, você consegue reproduzir o seu Elifoot em modo RPG, por exemplo. É, interessante. Eu acho que seria difícil fazer as chicotadas psicológicas, mas acho que tá com muitos dados estatísticos e muitas rodadas de dados. Psychological backlash. Você pode criar um modelo aí de satisfação com os treinadores que eventualmente eles são quicados. A gente pode fazer um jogo de tabuleiro do Elifoot, o que vocês acham? Pô, sensacional, cara. Ganhamos dinheiro com isso aí, se o mundo não acabar. Isso é uma boa ideia. Fala, Dai. Já sei, Dwarven Fortress. O jogo que eu levaria... Aliás, é possível levar uma série das console, ou vocês não vão deixar, vocês vão achar ruim comigo? Não, é um jogo, não fode. Puta que pariu. Isso é pior que escolher filho. Não, a gente faz uma segunda rodada depois, fica tranquilo. Mas agora você escolhe um, pô. É, então tá. Eu ia levar o Drivão, e o X-Men 2 Clone Wars dele. É o melhor platformer de Marvel que o Drivo tem. Sinto muito pro Captain America The Avengers, todos aqueles voice clips maravilhosos terão que ficar pra trás, por um único motivo. É o único com Magneto. Mas peraí, você pode jogar com o Magneto no Marvel's Cap. É bom pra caralho, e eu inventava jeito, só que tinha um monte de caminho. O jogo é um platformer daqueles sólidos, né, com respeito ao nosso companheiro de mesmo apelido aqui. Opa. É um platformer bonzão, com a dificuldade mais ou menos no grau correto. Se você brincar, apanha, tem que respeitar o jogo. Vários caminhos dentro da mesma fase. E o Magneto dando tiro em geral. O único ponto negativo do Magneto é que ele é lerdo, porque tinham que dar um defeito pra ele e resolveram que ele devia ser lerdo, porque ele é velho e tal. Que ainda nem era o Ian McKellen, que era o Magneto, mas enfim, eu levaria ele como grande parte da minha infância que os X-Men, ou quando eu era moleque, os X-Men representaram, eu levaria eles. Ô Daigo, e esse jogo aí tinha aquele alien, The Brood, alguma coisa assim? Era o Super Nintendo? Não, tinha um Brood que era o terceiro chefão do Super Nintendo. No Mega tem um, como o inimigo principal é a Falange toma uma rainha Brood no final. Ah, pô, caraca. Eu acho, esse daí, eu acho, não sei se eu cheguei a jogar no Mega não, mas porra, era irado, cara. Enfrentar esses aliens aí era maneiro pra caramba. Ele era, a última fase era toda cheia de Brood, porque a ninhada, né? Porque a Falange toma um Acante, aquela nave viva deles, e infecta todos eles. De Super Nintendo, quem fez foi a Capcom, e quem fez os do Drivão foi a SEGA mesmo. Não era só com o jogo da X-Men, né? Muito jogo da Disney, por exemplo. As licenças da Disney pra Super Nintendo era Capcom, e no Mega Drive era a própria SEGA. Então tem aquela diferença lá, o Aladdin, que é completamente diferente um do outro, né? O Aladdin de Mega pega o Super Nintendo e põe no bolso, né? Pois é. Os Magical Quest também saíram pra Mega. Pelo menos o segundo e o terceiro saíram. Com sendo da Capcom e com um som horrível, porque a Capcom não sabia mexer direito com aquele som desgraçado do Mega. Um bloquinho de som horrível. Se bem que no Clone Wars tem um probleminha da trilha sonora, que acho que quem fez foi o cara que era do Information Society, não sei se vocês lembram disso. Uma bandinha de tecnopop, que o vocalista andava de patins pelo palco, a bichona. Meu Deus. Bichona. A trilha sonora é dele, é um tecnopop esquisito, um som bizarro, e o som do Mega já não ajuda, né? Cara, você falando isso do cara andando de patins no palco, isso é muito início dos anos 90, final dos 80, cara. Lembra daquele jogo lá, os jogos de verão do Master? Nossa, Summer Games, né? Pô, então, era aquela, você via a menina lá andando de patins nas praias de Malibu, aí, cara, você falava, caraca, meu, isso define anos 80, pelo menos uma parte dos 80, final dos 80 e início dos 90. Que mais você levaria? Qual é a música? Eu levaria Smash Brothers, cara. Do 64. Tem que ser primeiro do 64 mesmo. Primeiro que é o único de verdade. Primeiro que, porra, tinha que ter um 64 no fim do mundo, né, cara? É verdade. Eu joguei inteiro, hein, cara? Da afirmação. É. Primeiro que ele é imune à radiação. Segundo que, porra, tem aquele controle dele que, pô, é atemporal, né? Então daqui a 400 anos vai continuar sendo foda aquele controle. Vai continuar sendo do futuro daqui a 400 anos, tá ligado? É quase Max Wing, cara. Nave voadora. É tipo isso. E porra, Smash Brothers é um jogo sensacional. É outro jogo que nunca cansa de ser jogado. E cara, eu me lembrei agora de uma época. Meu computador tava quebrado, tava sem computador. Só que eu tava eu não tenho Smash Brothers, mas eu tava com Smash Brothers de um brother meu aqui em casa. Então, tipo, como eu não tinha computador, o meu entretenimento era nas férias ainda. Então, tipo, o meu entretenimento quase totalmente era composto de jogar Smash Brothers. Então, eu descobri várias técnicas de Smash Brothers, né? Então, tipo, o meu Ultimate Challenge, eu pegava o computador, o bot, a inteligência artificial com 99 vidas contra o Kirby com uma vida só. E meu objetivo era matar 99 vidas do computador. E eu conseguia, eventualmente. Eu descobri um super macete. Consegui. Uma parte do jogo que depois era foda. Não. Era feliz ainda. Que tá rolando, hein? Você era mais novo, né? Era novinho ainda. É, era novinho. 14 anos, a punheta era alegre. Entendi. Entra na conversa, nego falando de punheta, que porra é essa? É, não. Isso é baixo feito de soco, amigo. Punheta. A ligação da zica, você vai e volta, na hora que tá rolando é punheta o assunto. Por que o de 64 e não nenhum dos outros? Por que os outros é simples, tem ou deixa o 64 é bom e os outros são ruins. Nossa, os outros são ruins? Ah, que isso? De Wii é bom, cara. Ah, vai se fuder. Porra, o de 64 é muito mais irado, é muito mais balanceado, quer dizer, ele é balanceado pelo desbalanceamento. Não tem Pocário, o que é uma grande vantagem. Não tem. Cara, o jogo é balanceado pelo não balanceamento. Por exemplo, você pega o Link, você tá fudido. Mas aí pra você compensar o fato do Link ser uma merda, você tem que jogar bem pra caralho. E aí você joga bem pra caralho. Link não é tão ruim, aí não, cara. Cara dos outros. Porra, eu não acho o Link ruim. Eu acho ele até um dos melhores pra começar a jogar. Do Smash do 64? É, eu acho ele bom, cara. Que isso, cara? Você dá um soco dele e morre. Ele não consegue voltar. Ah, que isso? Eu acho bom. Ah, vocês nunca jogaram Smash no 64, não é possível, cara. Eu tinha, cara. Eu só não tenho mais porque eu vendi. Ele é o pior. Que isso, cara? Tu vendeu? Ah, vendi. Questões financeiras. Eu não Porra, vende não vende Smash. Goku teve que vender o 64 dele porque ele queria um PlayStation 3, cara. Pariu, cara. Não, vendeu o 64 tudo bem, mas deixa o Smash, né? Guarda o Smash. Pô, cara, dava o Smash pra mim. Verdade. Não tenho a fita, caralho. É, dava pagava. Pra mim. Pagava pela fita. Pagava 50, 100 reais. Assim. 100 reais, fácil. Você tinha mesmo que pagar. O cara não ia te dar a parada, né, velho? É, claro, né? Pô, já me deram o Mario Party 3 de graça, assim. Tipo, ah, mas é o 3, cara. Tá cobrando, se fosse o 1, não sei, cara. O 2 é o melhor, cara. O 2 é melhor. Eu gosto mais do 1, Não teve um episódio de jogos de tabuleiro que um brother deu o como é que era daquele jogo? Caralho! HeroQuest. HeroQuest. O brother deu o HeroQuest dele, sendo que vale, tipo, 200 milhões de dólares. Mas vocês não falam que o cara é retardado? É, ele deve ser paulista, né? Foi o Fritz. O cara fala que paulista é tudo otário e deu o jogo dele. Deu o HeroQuest, né, cara? Puta merda. Deu na bunda também. Cara, quando meu tio casou, a mulher dele, na época, virou pra ele e falou: some com essa merda velha, e apontou pro Atari. Aí ele olhou pra mim. Meu Deus. Bruno, quer dizer, Killer Asus. Agora é tarde, já revelou. Você vai herdar o primeiro videogame da família. Você vai cuidar dele, vai jogar e vai permitir que eu jogue quando eu quiser. Porra. Nunca ele veio jogar, mas porra, rodou muito bem o Atari aqui no Rio quando eu vim fazer faculdade. Porra, cara, genial. A parada funcionando até 2005. E aí o que aconteceu com ele? Que filho levou? Aí eu guardei ele em Resende, tava lá. Deu pra alguém. Otário. Que dei o quê? Aquela porra lá vai ficar guardada, cara. Meu filho, eu vou chegar e falar: moleque, você não tem uma TV que roda isso. Não vai, porque o mundo vai ter acabado. Porra, cara, não pode meu sonho de ter filho. Leva o Atari pro fim do mundo, cara. Não, ele vai jogar o quê no fim do mundo? Vai jogar Pac-Man? Vai quebrar o controle jogando Decathlon? Vai jogar X-Men. Empire Strikes Back é o melhor jogo de Atari. Saiu até naquele evento. É Berserk. Na Berserk. Não, leva X-Men porque como Pokémon ele não vai esquecer como é que faz as putarias. Vai levar X-Men. Altas noites, tipo, jogando até tarde. Alço não às 10 horas da noite, porque eu era moleque. Na casa da minha avó, jogando... Ah, não, isso nunca me impediu. Era Space Invaders, aquele Breakout. Nossa. Nossa, cara, tipo, cada jogo foda. E River Raid, claro. Porque River Raid é... Pra quem River Raid não existe. River Raid é hipster. River Raid é pra viadinho. Cara, então, eu tinha falado que eu ia levar dois DVDs de PlayStation e o Super Mario All-Star. Do PlayStation, eu fiquei muito na dúvida, mas acho que finalmente cheguei a uma decisão. E serve tanto pra PlayStation 2 quanto pra GameCube. Eu levaria aquele Mega Man Anniversary Collection, que tem o Mega Man do 1 até, se eu não me engano, o 8, né? Você tá usando cheat, né? Que tá levando, assim, jogo 21, né? Tudo bem, não, tá, não, tá dando as regras. Vai, cara, vai. Você contar fala, que fala Mega Man, você só precisa levar o 2, cara. Você nunca vai conseguir zerar mesmo aquela porra. Não. Tem que levar o 3. O 3 que é o pior de todos. O 3. É aquele negócio. Era o jogo que eu tava pensando em falar agora na próxima rodada. Isso aqui é zoado. É, o filho da puta me roubou. Foi o primeiro que eu zerei, com 7 anos. Assim, muito bom. Ele te roubou e ainda incluiu outros 7 aí que tu não faz mais pegar também. Olha como é que é corno. Não, cara, puxa o X então. O X também é bom. É, mas, porra. Cara, por que Mega Man? Mega Man é um jogo que também faz parte da minha infância. É um jogo difícil pra caramba, que você tem que se dedicar pra conseguir vencer. Menos o 4 até que foi tranquilo. Eu achei tranquilo jogar no PSP. O 7, super tranquilo também. Mas o 3 e o 2, cara, esses aí... O 7 é ruim. O 7 não é tranquilo, ele é ruim. O 7 é uma bosta. Pô, mamilo, hein? Mamilo, porque não. Eu tenho... Não, ele é ruim. Não, é ruim. Ele é ruim. Não tem pra onde correr. Creia em mim, é ruim. Eu só fico chateado de nunca ter jogado 5 e 6, cara. Mega Man é um jogo que você pode zerar ele quantas vezes você quiser. Você ainda vai ter coisa pra fazer e vai ter desafio... Você vai criar seu desafio a partir do momento que você fica tão bom nele que você fala, cara, agora eu quero zerar sem tomar tiro. Eu vou me limitar. Você começa a se limitar pra encontrar mais dificuldade além do jogo, porque quando você zerar só com Buster Shot. Ah, zerar só com Buster Shot é mole, cara. É um clássico, é mole. Vai lá, assim, a partir do 4 é que você tem essa escolha, né? É, que aí você carrega o Mega Buster lá e aí fica um pouco mais fácil. Mas, porra, cara... Mega Man tá no meu coração e vai comigo. Ah, aquela coisa, o 5 eu me diverti bastante, porque tinha aquele negócio de juntar as letras, você ganhar o beat. O problema é que o beat ele só servia pra um único chefão, que é o último. Mas o 6, é o top man. Eu não tenho respeito nenhum, né, por ele, porque eu zerei ele na primeira ida. Nossa, que fácil. Caralho, porra, culhões, hein? Não, eu zerei ele na primeira ida, cara, eu não fiz esforço nenhum. Eu fui descobrir que tinha aquele lance de fazer o beat de novo, né? Que é quando você acha os verdadeiros chefões nas fases. São 4 que você tem 2 caminhos pra seguir. Quando você segue pelo caminho certo é que você ganha uma letra. Ah. Que as 4 letras formam um beat. Aí, só que o beat é bem mais útil nessa versão, porque ele te tira de buraco. Você cai e ele vai te buscar. Mais ou menos o que ele faz no 7. Só que o jogo é muito fácil. O jogo é ridiculamente fácil. Não tem um chefão que dê desafio. Eu saí cavacando todo mundo. Não usei E, não usei porra nenhuma. Cavacando. Esse não, é o grampio, eu saí, cara. Não, eu saí cavando no povo. Ah, minha pá, mega pá, toma aí. Eu ganhei aquela porra toda na velocidade do caralho. Eu zerei ele em 2 horas e meia. Eu nunca fiz isso com nenhum Mega Man. Caraca. E vício, hein? Cavou por fora. Não, o caralho. O negócio você faz mesmo. No 9 não tinha um achievement de você zerar ele em uma hora, alguma coisa assim? Tinha uma parada bizarra lá no 9. Tem, mas o 9 é impossível de fazer isso. O 9 é legal. Então, Daigo, pra 2013 a gente vai fazer o seguinte. Rematar. Você vai fazer o vídeo zerando em 2 horas e meia. Aí, não queria falar nada não, mas tá faltando o Amigo Oculto do ano passado ainda, hein? Já fez um ano. É verdade, mas ninguém sabe disso. Ninguém sabe disso. Fica quieto aí. Mais um motivo pra levar Mega Man. Porque se você cansar de jogar, maluco, as músicas do jogo vão te embalar pro resto do fim do mundo. A música do Snake Man eu quero levar pro resto da vida mesmo, cara. Pô, do Snake Man, Shadow Man. Pô, a do Jiminy Man também, cara. A música do estágio deles era irada. E, porra, cara, você liga ali, começa a jogar fase, para num ponto tranquilo, fica curtindo a música. E muitas das músicas do Mega Man são baseadas em músicas de verdade. No 2, né? É, dos dois tem uns correlatos ali. No 1, principalmente. Porque eu lembro mais do X, que tem muito mais disso. Também tava em dúvida entre dois jogos, Red Dead Redemption e Harvest Moon. Muito bom. Harvest Moon? Cara, é pra te ensinar como plantar depois da apocalipse. Exatamente, é um jogo que vai te ensinar a vocês a reviver seu homem do campo que mora dentro de você. Reviver o ecossistema. Exatamente. O homem do campo que existe dentro de você. Exatamente. Pô, em mim não tem nenhum homem do campo não, cara. Não. Foi mal. Não nesse sentido pejorativo, mas tudo bem. Você vai poder plantar plantar sua... Mandioca. Eu ia falar um pé de couve, mas pezinho de couve, um pé de couve, vaquinha. Beleza. Se você tiver uma vontadezinha, também pode pegar as vaquinhas, comer a vaquinha. Lembrando que no fim do mundo, o sexo pode ser uma necessidade, vai que. Não tinha um evento que uma fada tomava forma de ser humano, ou era o espírito da natureza e podia casar com você? Essa parada tem nos de Game Boy Advanced, que tem várias coisas zoadas, cara. Tem os de Game Boy parece Game Date, cara. Muito porra, bizarro. É, por conta disso, tem as esposas secretas, não tem mais umas. Então, mas como todo mundo vai ser difícil achar alguém pra. Né? Então, cavacar. Adorei cavacar, cara. Dá um cutuco. Catracar. Você vai poder aprender várias coisas do campo pra você poder sobreviver, né, galera? Tira leite. E eu tinha também pensado em Red Dead Redemption, porque é um bom jogo pra quando você não tá fazendo nada, dar uma cavalgada no cavalo lá. Ou então achar mulher. Caraca, de... tá muito errado esses teus termos, cara. Dar uma cavalgada no cavalo? Que porra é essa, cara? Cara, depois do pós-apocalíptico, achar a mulher vai ser hardcore. Ele vai ter que pensar em alguma coisa. Exatamente, vai ter que improvisar. Aí, a menos que o fim do mundo seja que nem um filme que eu vi naquela emissora que exibia uns filmes depois das horas mortas. Opa! Que só tinha um cara no mundo, o único cara que tinha sobrado lá, e elas todas queriam ser inseminadas por ele. Isso tá parecendo aquele gibi da Vertigo lá, Y, o último. Mas isso aí saiu bem depois desse filme. Mas olha só, Red Dead Redemption é um jogo interessante pro final do mundo, porque ele, de certa forma, ele fala do final do mundo, né? Quer dizer, do final do mundo do Velho Oeste. Ele retrata bem o... Fim de uma era, sim. Fim de uma era. Então eu acho que é realmente uma escolha que vem a calhar aí. Na parte final do jogo, você já sai de uma parte rural pra uma parte mais moderna. e tudo mais. Você já tem uma cidade com asfalto, com banco. É Black com energia. Water, né? Eu não lembro se no final também tem energia elétrica, acho que não, não sei. Então, ainda é luz a gás ali. E ele tem uma certa melancolia no jogo em função disso, né? De um estilo de vida que tá se perdendo, que tá indo embora, né? Exatamente. É o cara que não se encaixa mais na sociedade, na sociedade que mudou e ele Exatamente. Tá lá ainda vivendo do jeito antigo. É. O jeito dele não se encaixa no mundo atual. Até os valores dele, né? O que ele preza, o que ele acha certo, tanto que a gente não pode contar, né? Porque tem menos de 5 anos. É. A gente aqui no Brasil tá mais exposto a histórias desse tipo quando é história de samurai, né? Vindo de mangá e de anime. O último samurai fala disso, que os samurais não tem mais espaço. É. Coisa mais errada desse filme, foge totalmente da realidade, é que os samurais não defletiam as balas com a sua espada. Isso tá fora da realidade. Ah, larga a mão. Eles tinham que sair correndo, botar a espada na frente e bloquear tudo, né, cara? Já viram aquele vídeo do Discovery Channel mostrando a metralhadora Gatling Gun contra a espada japonesa? Eu já vi. É muito interessante. Ela parte a não sei quantas balas ao meio antes de quebrar. Tem um vídeo do cara cortando uma bala assim que era disparada contra ele. O cara segurando a espada mesmo, não a espada parada aparando as balas. Ah, mentira. Me arruma o link essa porra. Não, é calma. Ah, cara, vou te procurar agora. Mudando um pouco a minha linha aqui, né? Eu falei de um jogo tipo Red Alert, né? Um Elifoot. É um outro jogo que eu levaria pro final do mundo, que também tem uma temática meio pós-apocalíptica. É um jogo que eu sou mega fã e eu gosto muito, que é o Full Throttle. Eu gosto muito. Mas assim, ele não tem capacidade de ser rejogado, mas eu guardaria ele como assim uma joia da cultura da década de 90. Jogos da LucasArts em geral dão pra ser elevados, né, como uma marca dessa década, né, em termos de jogo de videogame, né, de computador, sobretudo. É, não, e ele traz todo aquele lance da cultura pós-apocalíptica, então vai dizer pros nossos futuros descendentes que isso já era um tema que a gente já pensava. Ele tem um lance de cultura de moto, de gangues também, que marcou muito a nossa civilização desses grupos, né, e aí também a música, né, a música do jogo é muito maneira, dos Gone Jackals, lá o Legacy. The Gone Jackals, vocês vão me chamar tema. De herege, mas eu nunca joguei Full Throttle. Então você deve isso a você pega essa mesmo. Porra agora. Eu vou ficar calado no meu canto pra não me foi foder. Ficar e ficou, né? Ou não jogou ou é contra. Não joguei ainda, cara. Ah, tem que jogar. Isso. Se você não tiver saco pra jogar, olha um playthrough no YouTube, entendeu? Não, e assiste. Jamais. Tem que jogar. Então você até joga, porra. Eu vou jogar sim, com certeza. Não vou deixar... Até porque eu não sou jogador de YouTube, né? Jogador de YouTube. Onde o mundo chegou. É a galera do século XXI. É a Rebeca, cara. Nossa amiga aí, que aquele jogo lá, o Alan Wake, ela não jogou, porque é pra Xbox, ela não tem. Aí ela viu o jogo todo no YouTube, cara. Já que eu não posso levar o Mega Man, eu vou levar algo totalmente diferente, que vai ser o Shinobi 3 de Drivo também. Eu já decidi que eu vou embora com o Drivo. Vai levar um Mega Drive? Né? Eu já decidi que o meu vai embora comigo, serei enterrado com ele, coisas assim. Aquela coisa bonita, aquele Genesis que até hoje é preto e branco. Cara, a gente deixa você levar o Mega Man Willy Wars, cara. Não, eu vou levar o Shinobi, cara. Vou levar o Shinobi. Treinumas, faço speedrun dele a hora que você quiser contra qualquer um aqui, jogo bem pra caralho. Sim, isso é um desafio, que agora eu treino numas de desafio também. Você mais jogou na sua vida? Não, o jogo que eu mais joguei na minha vida é um jogo ruim, eu admito isso. É Spider-Man vs. X-Men. Não, Spider-Man e X-Men. Esse é o jogo que eu mais joguei na minha vida, eu sei que ele é ruim, não precisa me dizer. Mas eu levaria o Shinobi 3 por todas as horas de diversão que eu tive destrinchando aquela porra, ouvindo aquela trilha sonora sensacional e basicamente dando bengadas na cara do Granville, mostrando o quanto eu era melhor que ele. Isso é importante também, você dar bengada na cara do Granville. Você gostaria que o Granville estivesse vivo quando acontecesse o apocalipse? Vou continuar sendo melhor que alguém, né? Pra se vangloriar, né? Não só isso, o cara é meu melhor amigo, mas eu gostaria que ele estivesse vivo, ou pelo menos eu poder ver ele morrer ou coisa assim. Eu acho que o fim do mundo também é uma oportunidade de você se redimir fazendo aquilo que você se arrepende ainda não ter feito. Eu, por exemplo, tenho uma série de jogos aí que eu penso, cara, nunca joguei essa porra desse jogo e todo mundo já jogou, etc. E eu até hoje não joguei isso. Então, assim, eu gostaria muito de levar um Winning Elevenzinho 2002, né, pra ficar jogando lá. Mas eu vou falar aqui de algo que eu nunca joguei e eu meio que me envergonho de nunca ter jogado. Então, eu levaria, eu pegaria emprestado o 64 do Senhor Eternidade pra jogar Zelda Ocarina of Time, que eu nunca... Joguei mais do que 40 minutos desse jogo. Joguei o primeiro meia. Joguei o primeiro templo do Ocarina of Time no 3DS de um amigo meu, o Neo, amigo do Goku também. Mas depois nunca mais joguei. Eu tenho aqui no meu Wii, tá à minha disposição pra quando eu quiser jogar. Inclusive, a minha televisão agora é 3D. Eu posso colocar o 3D convertido da televisão pra jogar em 3D ainda. Mas até agora não comecei, de fato. Então é uma coisa assim que realmente me faz falta enquanto ser humano, enquanto jogador de videogame, porque eu não tive 64. De fato, mesmo quando eu joguei Super Nintendo também, o Link to the Past eu não joguei todo. Então é algo que realmente eu sinto falta, assim, de poder ter jogado algum Zelda. Coisas. Irmão em lapso, não morrerás sozinho. Também estou devendo essa. Então, a gente, nós dois, eu levo você a fita, a gente leva o videogame, né? E a gente joga o Ocarina of Time. A gente faz aquele esquema de jogar RPG de moleque de 13 anos no PlayStation 1. Cada um joga um pouquinho. Cada um joga uma vida. Cada um joga um tempo. Cada um joga um pouquinho, joga uma horinha. É, cada um pega uma dungeon. o Solid joga o tempo da água, porque eu não tenho. Ai, meu fudeu. Já sei que eu já me fudi. É, então, tá vendo? Então, isso é importante, né? Isso acho que a oportunidade de saber que o negócio tá acabando, falar, então vamos fazer aquilo que eu não fiz ainda e eu tinha que fazer. É a última chance que você tem de compensar alguma falta que você tem, alguma falha sua enquanto ser humano. Eu acho que com uma última citação aqui, eu levaria a minha fita de 20 em 1 que eu tinha de Phantom System, que ela me deu muitas alegrias, e tinha Mega Man 3 e Super Mario 3 e tinha Karate Champ, né? Aquela fita. Então a fita, eu tenho muitas memórias dela, eu gostaria de ainda tê-la. Ela não tinha nem mais a casca, era só o chip, era só a EEPROM dela. Talvez eu levaria algum Gran Turismo, porque vai ser a minha única oportunidade de tirar a carteira, né? Então... É verdade. Que eu não pretendo ter carro nunca. Outra falha de caráter declarada. O nego não tem carteira de motorista. Também não tenho. Acho que aqui... Três. Tem carteira de motorista? Eu tenho. O Killer tem? Não tenho, não. Acho que o Dago também tem, né? Não, eu não tenho. Então, beleza. Solid, você é o motorista da nossa van do fim do mundo. Com serra elétrica na lateral. Chegamos ao final da nossa edição 117 do Eu Gosto de Jogos e Diversão, a penúltima, senhores. A gente tem uma programação de final de mundo e final de ano muito legal no Twitch, né? Então fica ligado, a gente tem agora nesse final de semana o Super Saco do Papai Noel Ryu, com vários prêmios legais. A gente adotou um novo modelo em vez de sorteio, agora é quiz. Então você vai lá e participa, se diverte, joga e se mandar bem, ganha. E no final de semana que vem a gente vai ter um campeonato de Dota inclusivo para todas as pessoas, com as mais diferentes deficiências. Não deficiência prática, mas o cara é ruim mesmo, entendeu? Incluindo o nego que nunca jogou vai poder entrar nisso. Vai ser o seguinte, é o campeonato de Dota é for fun. Então a gente vai pegar pessoas que jogam bem e vai misturar com pessoas que jogam mal. E a cada partida a gente vai misturando os times pra ser igualmente justo, pra ficar tudo igualmente ruim. Não, sensacional. E aí vai ganhar, o vencedor vai ganhar um Dishonored, mas só vai ter um vencedor, porque a gente vai escolher a pessoa que ganhou mais partidas, independente do time em que ela jogou. Então, no final das contas, é um campeonato individual. Então, se uma pessoa ruim pra caramba ganhar todos os jogos que participar, vai ganhar. Vai ganhar um Dishonored. É justo. Eu que nunca joguei Dota na minha vida, se eu dar a cagada de sempre cair nos times com os malucos sinistrões e no final das contas eu for o que tiver mais pontos, digamos assim, eu ganhei o Dishonored. Exatamente. Do merda. Exatamente. A gente vai transmitir o jogo de Dota, né? O Senhor da Eternidade e eu iremos fazer comentários possivelmente engraçados. E mais, quem estiver participando, assistindo, vai poder escolher o time que acha que vai ganhar. E se ela acertar esses palpites, ela ganha jogo também. Temos o Bastante Pizza dia 22 de dezembro. Se essa porra bairro Anacabal, olê, olê, lá, lá no Largo do Machado, que é um bairro aqui da... uma praça, na verdade, né? Aqui na zona sul do município do Rio de Janeiro. Tem lá uma pizzaria de uma rede famosa, que todo mundo sabe qual é. Então, reuniremos-nos lá no começo da noite pra fazer a distribuição das canecaças, né, pra galera. E também pra comer aquela pizza, né? E o Sr. Eternidade reclamou muito aí que às vezes não vende cerveja. Mas o que não falta ali é lugar pra vender álcool pra cachaceiro, né? Então, você que bebe, né, poderá beber com o Sólido, Sr. Eternidade, Mas Splinter, Nislimigo, Eu Não Bebo e Grande Elenco, né, galerão? Vamos tentar reunir o máximo possível de pessoas. Já não vai ter o Daigo, né? Vai ter o Crusher. Tem uma galera de fora do Rio de Janeiro que tá vindo. Também não deixem de entrar em contato conosco. Deixe aí nos comentários do baixofrentesul.com que jogo você levaria pro fim do mundo, por quê? Também você pode nos enviar um e-mail para eugostodejogos@baixofrentesul.com. Se liga lá no Twitch, que temos o Facebook e o nosso Twitter, que são twitter.com e facebook.com, tudo/baixofrentesul. E, pra último recado, semana que vem o programa do dia 21 será uma gravação nossa com os nossos ouvintes. Então, temos uma planilha lá no Google Docs em que pedimos algumas informações. Então, quando a gravação estiver rolando, a gente vai chamar alguns ouvintes aos poucos, vai gravar um pouquinho com cada um, depois vai liberar a galera, chamar outros. Se eu conseguir sobreviver ao fim do mundo, eu queria ano que vem, no carnaval, fazer uma fantasia que usasse uma Power Glove, só que tá foda achar no Mercado Livre. Vou falar uma parada pra você aqui, eu tenho uma Power Glove. Caralho! Tá funcionando essa? Cara, não precisa nem tá funcionando, cara, só Power que usar pra fantasia. Funcionando não existe, nunca funcionou aquilo. Cara, que pessoa ainda sacaneia falando que tem, mas que não empresta. É? Sai no carnaval derramar cerveja, pô, é fora, né, cara? Então, por isso que eu tô querendo comprar a minha. Eu vou ver no eBay se encontro uma decente, um preço decente, o que eu consigo importar até fevereiro. É muito cyberpunk aquilo. Muito, cara, muito. É foda. Você vai se vestir de guia da internet? Guia da internet? Senhores, algo mais? Se quiser ir pra doar a Power Glove pro Killer Asus. E é isso, né? Até semana que vem. Inscrevam-se e participem conosco. Pode ser a última chance. Até semana que vem e sejam bonzinhos na hora de puxar assunto. Um abraço, pessoal. Esperamos vocês. Na hora de puxar assunto, porque bonzinho o ano inteiro, já passou a oportunidade. Papai Noel não vai olhar na última semana que é. Se for bonzinho agora na última semana, vai ganhar. Papai Noel. E sejamos francos, a maioria de vocês vai ganhar uma rola mesmo no Natal, então foda-se.